e viemos a este local para realçar a importância do investimento nas áreas florestais, que tem sido, a nível nacional, tem sido um investimento muito baixo. Nesta zona tem havido algum investimento e por isso viemos aqui, mas a nível nacional o investimento tem sido muitíssimo baixo, nem sequer é muito baixo, é muitíssimo baixo. E nós fizemos questão de estar cá, não só para dar ênfase a isso, mas também para fazer ver o poder político que é preciso continuar a investir na floresta, porque não adianta haver investimentos como houve aqui, por exemplo, de controle de combustíveis em rede primária para defesa da floresta contra incêndios, e depois não haver continuidade aos investimentos. Portanto, se não houver continuidade dos investimentos, isto é andar a deitar dinheiro ao lixo, não é? Portanto, é preciso fazer as redes de gestão de combustível, como muito bem estão a ser feitos nesta zona, mas depois o mato continua a crescer, de X em X anos, tem que haver intervenção, porque senão todo o investimento anterior foi desperdiçado. E isso já aconteceu e continua a acontecer um pouco por todo o país, de investimentos florestais que foram efetuados e que depois não continuaram a ter apoios e perderam-se, pura e simplesmente. Portanto, é o tal dinheiro deitado ao lixo do investimento florestal que é feito, é abandonado, mais tarde aquilo, o mato cresce, o investimento florestal arde e o dinheiro transformou-se em cinza.